Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar, sai. Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana, com Lucas Nucci. Bem-vindos ao Horóscopo do Canal Mercúrio, diretamente da Vila Anglo. Meu nome é Lucas Nucci e vou falar sobre a semana astrológica para todos os signos, começando pelos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. É importante que você olhe para o seu ascendente também. Áries. Arianos estão ativados pela lua cheia, um transbordar emocional. Tudo fica maior e mais intenso, então há mais irritação. É importante dar uma direção inteligente para essa potência energética, Áries, senão você vai acabar brigando com todo mundo ou então implodindo. Por outro lado, essa energia também ajuda a resolver as coisas que estão estagnadas, paralisadas, lentas mesmo. Dê cabo dos seus objetivos, Ariano, mesmo que você encontre resistência, mesmo sabendo que é com o tempo que as coisas acontecem. Você daqui até o fim do ano tem que ser maratonista, pesar seu fôlego e ir no devagar e sempre. Novidades profissionais podem aparecer nessa semana. Encontre seus parceiros para desenvolver suas habilidades e fazê-las fluir no mundo. Há um intenso movimento material essa semana. Cuide para não gastar dinheiro com qualquer coisa e pense no que você precisa encerrar. Aquelas conversas definitivas, sabe? É um bom momento para desapegar de algumas visões de mundo. Você valoriza outras coisas agora, ou pelo menos está em fase de questionar. Pagamento, dívida, compra, tudo que envolver dinheiro e transações financeiras, fique atento com esse assunto nessa semana, porque as coisas podem sair um pouco do controle. Encerre definitivamente coisas em sua vida. Se você não desapega, não progride. A vida está aí testando sua paciência porque anda tirando tudo do controle. Pois entregue-se a isso. É seu corpo quem está precisando de atenção nesse momento. De atenção e de uma nova direção. Olhe para ele com carinho. Leão. Leoninos e leoninas de Sol e Ascendente, esta foi a alunação das grandes ideias, de ver com amplitude o que você não via antes. Também mobilizou algumas reflexões e você deve ter percebido que tem algo na sua rotina que está precisando de mudanças drásticas ou então que está passando por intensas rupturas. Eu já disse isso na semana passada e vou repetir. É preciso aliar ideal e prática, mas não teimosamente, porque tem coisas que fogem do seu controle e tudo bem. A questão é você aprender com elas e não ficar frustrado porque não controla o incontrolável. Movimentos familiares podem desestabilizar a sua paz. Você está reavaliando essas questões. Também a casa em que mora. Tem uma atualização de sistema nesses setores que vem se aproximando. O que será que precisa de mudança? Mudar de casa? De trabalho? Novo trabalho? É um caos repentino que te obriga a uma reorganização interior e isso é benéfico para os seus planos futuros. Não tenha medo de mudar. Confie em você e vai ajustando os quereres com a realidade. Aproveite o bom fluxo material que pode entrar nessa semana, uma proteção material que pode facilitar as coisas. Sagitário. Essa lua cheia trouxe criatividade para os sagitarianos de Sol e Ascendente, ampliando a visão sobre si, seus desejos e suas vontades. Talvez você se sinta mais afastado das pessoas nesse momento. E tudo bem, faz parte do movimento de se entender, entender o seu momento atual. E ninguém pode te ajudar com essa conscientização a respeito dos seus desejos de agora. Sagitarianos estão entrando em contato profundo com seus próprios recursos, tendo que usar o que tem e o que não tem para mobilizar seus desejos. E também em um intenso movimento de desapego, que, em alguma medida, é parte de sua identidade que está indo embora, e é melhor assim. Você está crescendo, e crescer requer partidas. Tire um momento para si, Sagitário, porque esse movimento pode te deixar um pouco enlouquecido, com a mente inquieta, com dificuldade para dormir, para desligar ou para pensar com calma nas decisões. Energia elétrica que pode afetar sua saúde. Por outro lado, boas surpresas em termos de trabalho podem surgir nessa semana. Coloque a cabeça no lugar para o que vier e para o que for embora. Talvez seja necessário ficar um pouco sozinho, modificar sua rotina e dar passagem a essa energia que pode te desestabilizar. ler coisas novas, escutar músicas diferentes, mudar o olhar sobre tudo. É uma nova rotina, parece que é um novo corpo e todo um novo formato de trabalho. Aproveite, pois tem benefícios nesse setor se você seguir se movimentando. Agora, os signos de Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Lembrando que é importante você olhar o seu ascendente também. Touro. Taurinos e taurinas de Sol e ascendente estão em um momento de expansão do autoconhecimento. Um momento de olhar para dentro, de prestar atenção a seus bloqueios, medos, restrições e falhas. Não é um chamado à ação. Porque uma coisa é entender, outra é fazer. Tenha calma, pessoal. Vocês estão na fase de encontrar gente que pode te ajudar com a sua resistência. A gente sabe que Touro detesta mudança, mas vocês estão no período de mudar sim, de seguir a sua estrela, e quanto mais coragem para seguir o chamado da alma, de saltar no abismo, mais alto vocês voarão. Agora, tudo com tempo, porque Touro progride devagar e não faz as coisas de um dia para o outro. Muito cuidado com as discussões, com as tensões e possíveis conflitos com as pessoas. Se você está irritado ou deprimido, não é por culpa delas. É por causa das transformações a que você está submetido. Essas pessoas que você está entrando em conflito, na verdade, podem te ajudar a fazer movimentos que sozinho você não dá conta. Então, aproveite. Talvez você sinta a necessidade de ficar sozinho, de se isolar, de se retirar das responsabilidades cotidianas. E isso é fundamental. Você está precisando mesmo de autocuidado, pois esse isolar-se, retirar-se, pode te levar a entender coisas que ainda estão confusas aí dentro. Tire um tempo para você, principalmente se for na natureza. Você vai ver que até sua autoestima se beneficiará. Virgem. A lua cheia colocou o olhar sobre o lado incontrolável da vida, virginianos de sol e ascendente, assim como um crescimento da libido e do desejo de transformação. Cuidado com as compulsões, com as coisas que te aprisionam e que você quer se manter aprisionado, pois isso te dá a falsa sensação de controle. Desapegue daquilo que mina a sua criatividade. Você não precisa se fundir com nada que não te faça bem. Essa será uma semana criativa, com muitas ideias, compreensões repentinas e até uma dor de cabeça por excesso de movimento mental. Aproveite para reciclar seus conhecimentos, conhecer coisas novas e ir a lugares diferentes, seja fisicamente, seja através de um filme, um livro, coisas que farão sua mente se abrir a novas ideias. É aquela frase do Einstein: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Atreva-se a pensar fora da caixa para encontrar soluções diferentes para velhos problemas. Vênus acabou de entrar no seu signo e esse será um período de maior encanto consigo mesmo. Diplomacia, tato, sentir-se mais atraente e magnético. Aproveite então para magnetizar o que você deseja. Capricórnio. Essa lua cheia amplificou o mundo íntimo do capricorniano de sol e ascendente, trazendo alguma irritação, um transbordar de emoções e a necessidade de dar vazão aos sentimentos para que eles não fiquem estagnados, minando você por dentro. Comunique-se, fale com as pessoas. Isso ajuda a irrigar o que está seco. As feridas emocionais do passado, os cuidados com seu mundo interior não podem ser negligenciados. Então, não fuja daquilo que dói. Pode ser difícil trazer à tona alguma fragilidade, porque Capricórnio se preocupa muito com a sua imagem, mas é melhor para fora do que para dentro, mesmo. Você está em um momento impossibilitado de exercer sua autoridade no mundo, pois está vivendo coisas que se impõem, é uma força maior mesmo. Daí a necessidade de colocar para fora. Daí a importância de encontrar os amigos, fazer programas que você gosta, procurar se divertir, porque isso vai desbloquear uma energia e trará um fluxo criativo necessário para que você se sinta livre. Começando agora pelos de ar, gêmeos, libra e aquário. É importante que você olhe o horóscopo para o seu signo ascendente também. Gêmeos. Geminianos de sol e ascendente estão mais próximos dos amigos, das pessoas e também dos planos futuros que esta lua cheia iluminou. Ainda na toada da eliminação, gêmeos, aproveite para encaminhar as coisas que precisam ser resolvidas, não para resolvê-las já, mas pelo menos começar a fazer a roda girar. Que tipo de hábitos novos você precisa trazer para o seu dia a dia para não te desorganizar? Quais as virtudes que você precisa desenvolver para manter a sua saúde? Gêmeos começa um período em que pode encontrar pessoas do passado, retomar contatos, ver que as coisas mudaram entre você e essas memórias. E isso é bom, porque te ajuda a se amar, a aceitar melhor suas emoções e a curar feridas antigas. É um momento de cicatrização, Gêmeos. Então aproveite este período para se relacionar, para fazer suas redes, desde que você esteja do seu lado, deixando a vida fluir e acontecer. Ótimo momento para improvisar e para surfar nas ondas novas que a vida vem trazendo. Sua melhor qualidade é a flexibilidade. Então, desenvolva esta característica fundamental da sua essência, porque ela te ajudará neste período a não deprimir e nem a ficar ansiosa com coisas que só irá se desenrolar amanhã. Libra! Essa lua cheia mobilizou suas parcerias, Libra, revelando suas feridas, trazendo alguma cisão importante e até deixando parte de você fora de si. É um momento delicado de um lento refazer das suas estruturas interiores, da sua casa, do seu íntimo, dos seus hábitos e provavelmente você sinta vontade de se recolher. Respeite seus movimentos emocionais, procure não se forçar a nada e nem tome atitudes descabidas no impulso. A Vênus agora entra no setor 12 e as relações ficam um pouco a par de você. É um momento de afastamento mesmo, e o isolamento pode te fazer muito bem. Você é outro que precisa tirar um tempo para si, se refazer, se reencontrar, entrar em contato com a arte, música, natureza, espiritualidade, porque isso pode te fazer muito bem. É um período de separação e organização interna, Libra, e você vai ver como isso pode ser prazeroso também. Trabalhe o desapego e o amor incondicional. E cuidado para não gastar mais dinheiro do que tem. Aquário. Aquarianos de Sol e Ascendente, Lua Cheia traz muito movimento mental, deslocamentos, redes, acordos, conversas. E você está cheio de energia para mobilizar conhecimentos e colocar sua voz no mundo. Examine as intenções por trás de cada movimento, não para bloquear seu fluxo criativo, mas para não aplicar a energia errada e fazer as coisas com maestria. Se as coisas não saírem como nos planos, relaxe. Você não controla as energias. Você as manipula e surfa com elas, mas nem sempre tem como. Portanto, para não fritar sua mente com excesso de preocupação e atividade e expectativas pouco concretas, se cuide e deixe a vida acontecer por ela mesma. Determinados prazeres precisarão passar por uma depuração e um desapego, aquarianos, porque nem sempre aquilo que é prazeroso te faz bem. Às vezes nem é tão prazeroso assim. Então seja sincero com isso e jogue fora. Dê atenção especial à sua mente, porque o tamanho das ideias é proporcional ao quanto você pode se perder por causa de distrações desnecessárias. Cuide-se. Agora, os signos de água: Câncer, Escorpião e Peixes. Lembrando que é importante você olhar o horóscopo para o seu signo ascendente também. Câncer. Cancerianos estão em um movimento profissional interessante. A lua cheia pode trazer algum reconhecimento ou um gás nos projetos futuros e nos planos e objetivos de vida. Claro que organizar isso com suas vontades interiores é importante, porque a gente sabe o quanto cancerianos podem ficar indecisos quanto àquilo que sentem. Mas esse momento é seu, Câncer. Se aparecerem parcerias para te ajudar com seus objetivos, maravilha. Se as parcerias desaparecerem nesse momento, é porque a bola está contigo mesmo. Então se joga. Esse período é muito criativo e vai ser importante você expressar o que você pensa. Você vai ver que vai ter mais reconhecimento do que esperava. A fase é muito benéfica para os cancerianos de Sol e Ascendente, que podem começar a ver a vida com mais beleza e simplicidade. Aproveite a fase benéfica e assenhore-se do seu caminho. Escorpião. Escorpianos estão trabalhando como nunca nessa lua cheia e a fase é excelente para encaminhar projetos e também para desapegar das coisas que você gostaria muito que desse certo, mas que não estão dando. Não esquente a cabeça com coisas além da sua alçada, Escorpião. Aprenda a delegar atividades e a cuidar da sua mente e do seu espírito. Se você precisar se retirar, se precisar ir ajudar alguém, se precisar se conectar com a sua espiritualidade, esse é o momento. Isso vai ajudar a contrabalancear o mundo de atividades desse período. E seus prazeres, como andam? Tá encontrando os amigos? Tá se divertindo? Ou tudo é negócio e compromisso? Aproveite a fase para dar uma circulada nas relações sociais que podem trazer algum benefício e até um possível amor amigo que pode surgir. A irritação pode ser aplacada com novas atividades, novas parcerias e novas ideias que estão pedindo passagem. Abra-se ao novo e a novidades que sua alma anseia por experimentar. Peixes. Piscianos estão em um momento financeiro de instabilidades. Cuide de suas coisas, piscianos. Às vezes é preciso guardar mesmo, manter para si aquilo que te ajuda a entender quem você é, principalmente diante do desconhecido. Recursos não lhe faltam. Às vezes o que falta é coragem para se dizer não e proteger o que é seu, porque isso pode acabar causando algum desafeto. Mas faça isso. Aproveite as boas ideias que surgirem nesse momento, peixes. Talvez você queira jogar fora alguns conceitos e aprender coisas novas. Não se prenda a nada, nem ao passado. O que você precisa manter é sua dignidade e coragem para produzir os seus sonhos. Piscianos de sol e ascendente são doadores e adoram ajudar as pessoas. Mas nesse momento, você está precisando mesmo é fechar um pouco a sua mão e estabilizar seus valores. A sensação de estar perdido quanto ao futuro é passageira. Você está no momento de reavaliação das suas potências e dos seus talentos. Depois isso se encaixa melhor e com perfeição. É um bom período para relacionamentos, parcerias, contratos, combinados, desde que você saiba, valorize e afirme o que é bom para você também. Lembrando que nada substitui as suas previsões pessoais. Para fazer uma consulta, pode me chamar no WhatsApp, que é o 11-9521-66668, 11-9521-66668, e eu também estou no Instagram, que é o @canal_mercurio, com conteúdos diários de astrologia, tarô e baralho cigano. Me segue lá. Semana que vem eu volto com as previsões semanais para os signos. Se você perdeu seu horóscopo, é só ir no meu Instagram, canal Mercúrio, que ele estará disponível a partir de amanhã. Até semana que vem. Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana, com Lucas Nucci. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.